chame 1-24-25 ou 1-26-55. Salvador, bom dia, é o Azul Alfa Zulu Hotel. Diga, Alfa Zulu Hotel. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o finger número 1, infraero ciente. Autorizado, reporte ao término, mantenha minha escuta. Grato.

de Salvador é Webjet, Whisky Juliette Papá. Prossiga, Whisky Juliette Papá. Whisky Juliette Papá para o pátio 3, requer autorização para pátio 1, posição 4. Autorizado, reporte ao término, Whisky Juliette Papá. Papá, ciente. Salvador, Webjet, Whisky, Juliet, Papá, reboque finalizado. Sim, Papá, bom dia. Obrigado.